educadora de São João da Justiça, aí 1400, integrante da rede da UTASAC. Rádio continua sendo a melhor companhia de quem está em casa, no trabalho, no carro, em todo lugar. Por isso, ligar no rádio é acertar na sua. Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com mais ótimos. Rádio Recreadora, muita presença além. Não bate de meia pisada. Nosso funcionário preparou para você uma super promoção de comando arena que vai arrancar de abril. Entre dois milhares de pessoas que fundem em seu termo de meia pisada. Em São João da Matilha, você compra móveis de cenário com qualidade a ponto de vista. Telefone, telefone, telefone, telefone. As pessoas precisam conhecer mais o seu negócio. Conte para todo mundo que elas merecem conhecer sua loja. Divulgue no rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Rádio Educadora. Alô, ouvinte, a partir das 6 horas você participa do programa Levanta Rio Grande, da Rádio Educadora. Eletrônica Sacom, mais de 2 décadas de experiência no ramo eletrônico, profissional treinado na fábrica. Conceitos de televisores, rádios, parabólicas, aparelhos eletrônicos, com peças originais de fábrica. Eletrônica Sacom, serviços garantidos, atendimento pelo proprietário, turbinas parabólicas, sinal analógico digital, pronta entrega com 1 ano de garantia. Eletrônica Sacom, em São João da Urtiga, atendendo também em Machadinho, ou pelo telefone 9987-5432, de segunda a quinta, no horário comercial. Rádio Educadora. Sai para o amor, com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para responder. Sozinho. O cristianismo afirma forte mesmo. Mas a mensagem mensagem da morte e da ressurreição é também um apelo para usar uma revolta contra todos os desvios que hoje bloqueiam a vida em nosso mundo. Contra as estruturas injustas, contra as muitas cruzes, contra a corrupção, contra o mal que nos afeta, contra toda e qualquer força que oprime a vida em nosso dia. A morte e a ressurreição de Jesus livram-nos da amargura e da resignação. Segundo um grande psicólogo chamado Jung, o sucesso em nossa vida depende da maneira como lidamos com o sofrimento. Nós precisamos encontrar também no sofrimento sinais de esperança. Não é um virar mais difícil em torno do sofrimento, mas uma passagem pelo sofrimento que leva à vida. Do que precisamos? Precisamos nos levantar já agora da escuridão para a luz, da incerteza para a visão, do rígido para o vivo, do sepulcro para ficar de pé e andar. A ressurreição acontece aqui e agora para o indivíduo, mas também para a comunidade, quando as pessoas se levantam contra as estruturas injustas, quando as pessoas ousam revoltar-se contra todos os intestinos da vida. Para o índio, pensemos isso. Você pode acessar o nosso site padrevecial.com.br e encontrar ali mais mensagens. Um forte abraço, Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertar para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. De segunda a sexta-feira, você acompanha o Levanta Rio Grande. Levanta Rio Grande, aqui na Rádio Educadora. Amigo ouvinte, eu desejo de meu coração, em nome de Jesus, abençoe a gente, de vida, de trabalho, de grande, de viagem, de negócio, de grande, de evangelho. Aonde você for, antes de encontrar, se tiver, encontrar a sua mãe, a força do teu pé, você também pode ser um corpo de ouvido, e eu também. A direção administrativa do Rio Flores, direção comercial da Rio Grande, que está aqui em todo o pé, e a apresentação com o nosso mercadista. Patrocínio do supermercado Futuro de Pontos Materiais de Construção, Gênero de Agrelado, Conforto no seu lar, é o barco, ações de bons pecados para a lenda local, mecânica de bigode, laboratório de lavandinho, Futeiro e Mercado São João, engenheiro, corretora de imóveis, Lácio Zanamé, Afro Irsi Gênero, Padeireira, Murilo de Moreira Limitada e tem forte energia solar. Bom dia para você, Valerão. Bom trabalho. Começando a parte musical, essa manhã de quinta-feira, começou com o tema aí mais rápido, mais lindo, mais igual, ou mais rápido, mais rápido, mais rápido.